amigos que perdi e as loucuras que vivi são tantas que já não sei quem eu era, quem sou e quem pareço. Se alguém hoje me espera, com certeza que mereço, mereço ainda amor, tua presença, para enfrentar a vida com a ternura dos 40. E olá, muito bom dia amigos ouvintes, que aí estou novamente com vocês para assim animar este programa, passar a boa música, sim senhora, passar um bom momento em vossa companhia, apesar do sol hoje estar meio escondido, ele nem sabe, está como o tolo em cima da ponte, não sabe se há de vir, se há de ir, não sei, mas o que nós sabemos é que a música vai estar presente, sim senhora, até ao meio-dia, cá estarei então para passar um momento agradável com vocês, no melhor da música portuguesa, e nem só, os dois dedinhos de conversa, hoje convidado à entrevista, dois. Sim senhora, temos Monsieur e Madame, sim senhora. Mike de Gaita e Silvia Ribeiro vão-nos então falar desta volta, Mike de Gaita, que esteve ausente um pouquinho e agora está de volta novamente, e Silvia Ribeiro, sua esposa, também estará cá, cantora, estará cá então para falar dos novos trabalhos deles, que aqui vão apresentar, mas isto mais ao final da tarde. Durante a manhã, muita boa música, boa companhia, e então podem participar deste programa ao 0238 43 48 00, cá estarei para vos dar esta companhia desta manhã, sábado 24 de julho. Olha, estou a pensar uma coisa, é verdade, Cristina, ei, é Santa Cristina, estava a ver 24 de julho, diz-me alguma coisa, pois, diz que sim, Santa Cristina, que todas as Santas Cristinas, uma boa festa, e que Santa Cristina traga tudo bom para vocês, ao menos, não é? Vamos a isto? Pois claro, estávamos na ternura dos 40 com Paco Bandeira. Música! A ternura dos 40 não tem conta nem medida. Não adianta deitar contas à vida, a ternura dos 40 não tem conta. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Mais a situação

pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00.

rasguei o meu passaporte, pois já não quero deixar a minha aldeia do norte. Desta vez é para ficar. Já arrumei a bagagem e deitei as malas fora. Estou cansado de viagens, vou ficar aqui agora. E nunca mais, nunca mais vou para longe. Da saudade. Passei minha juventude sempre de cá para lá, e só encontrei virtude no meu querido Portugal. Já fiz a minha casinha, só quero saúde e sorte. E para não mudar de ideias, rasguei o meu passaporte. E nunca mais, nunca mais vou para longe. Da saudade. E nunca mais, nunca mais vou para longe da minha felicidade. Ai, nunca mais, ai, nunca mais quero sentir o meu peito esta saudade. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. E ó, Manel, aperta o cinto do Jorge Ferreira. Esta música vai especialmente para o Sr. Saruga, que vem de férias e deseja umas boas férias a todos os locutores e à direção da rádio. Boas férias para si também, um bom aproveito. E há que apertar o cinto, está bem? Gel, sabão, antes levava-se o garrafão com aquilo que nós sabemos, o chouriço e tudo isso. Agora é sabonete, o sabão com água, a toalhinha, máscara e tudo isso para voltar novamente, está bem? Beijinho grande, Sr. Saruga. E então, daqui a um mês, falamos. Andar na mesma escola, eles querem é pôr a malta por aí a pedir esmola. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até poder. Pro andar da carruagem, mal ganhamos para comer. Oh, Manel, aperta o cinto, aperta, aperta até mais não. Temos que estar preparados para aguentar a recessão. Prometem mundos e fundos, amanhã será melhor. A verdade é que

hoje tornou-se lindo Portugal. Ponte de Lima, minha terra, como ela não é igual. É a vila mais antiga deste nosso lindo Portugal. Ponte de Lima, minha terra, como ela não é igual. É a vila mais antiga deste nosso lindo Portugal. Espero bem que esteja do seu agrado. Então ficamos então uma voltinha até Ponte de Lima. Sim, senhor, uma lindíssima cidade, uma lindíssima... É ali que começou Portugal, que é ali que está o que lá está escrito. Então não se esqueçam, viajar durante as férias e ver como Portugal é lindo. Sim, senhora. Na verdade, as férias talvez vão ser diferentes para todos nós. Precisamos a nós nos adaptar, mas nada parar. Porque assim, não há festas, não há romarias, não há nada disso, mas há a natureza. Talvez a mãe natureza fez-nos cá um apelo para que nós façamos umas férias diferentes. Sim, senhora, que seja cá, que seja lá, que seja onde for, férias diferentes. E digo-vos sinceramente, há mil e uma maravilhas em Portugal, em França, em Espanha, quando vocês quiserem andar. E de certeza que há mil e umas maravilhas para visitar. De certeza, sim senhora. Música. E agora vamos até 24 de agosto. Para todos aqueles que são do Norte, sabem que 24 de agosto é um São Bartolomeu. Que seja do da Ponte da Barca ou o do Norte, do nosso lado, ali à beira-mar. São Bartolomeu do Mar, sim senhora. Há um São Bartolomeu e é uma festa excepcional. Não há festa, mas há música, sim senhor. O Mike da Gaita, que vai ser logo o nosso convidado à entrevista com Sylvie, que vamos então falar um pouco daquela volta novamente à música, e vai estar então connosco para dois dedinhos de conversa por volta das 11 horas. Mas entretanto, vamos ouvir um dos seus últimos trabalhos a 24 de agosto. Música. As saudades são tantas que não dá para fingir. Festas, rumarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. Bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Tios é castiço, cabelo pora. Vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora vira, mexe a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. Vas-y, allez, allez. J'arrive à la baraque et je suis saoulé, saoulé. Ma femme tout crie dessus et on ne sait pour qui. Et on ne sait pour qui, oh, et on ne sait pour qui. L'année va commencer, on va tout travailler. Je regarde mes terres seulement à la télé. Tenir les mains, c'est de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh, j'ai fait ce port. Vire, vire, vire, vire, vire, y t'en a l'inard. Mèche bunde, mèche bunde, mèche bunde, sans parar. Ora vire, mèche bunde, ora vire, mèche bunde. Okay. um pouco saudades, não é assim? Mais música, sim senhor, e muita mais. O Inge, como estava a dizer, 24 de agosto, mas 24 de julho, dia de Santa Cristina. Muitos parabéns a todas as Cristinas. Quando eu cheguei à rádio, em termos de animadora, vai fazer 14 anos agora nesta época que vim cá pela primeira vez não como ouvinte, mas como visitante, que vim visitar a rádio, vai, há 14 anos, sim senhora. Havia uma música que andavam-me sempre a chatear com esta música, e foi talvez o que marcou a música que me fez vir à rádio e na verdade, Albino, obrigada, porque foi uma destas músicas que o primeiro CD que me foi oferecido foi este, e tenho a agradecer este jovem cantor, Luzão Descendente, que é cada região, Albino, e cantava Cristina. Sim senhora, aqui está a música para mim e para todas as Cristinas que estão hoje a ouvir, porque assim, em todas as famílias, de antes havia uma Maria, agora é uma Cristina. De certeza que vocês têm todos uma Cristina aí no canto, de certeza, ou uma tia, uma sobrinha, uma mãe, todos. É, Cristina existe, somos melhores, de certeza, claro que sim, temos uma bondade que vocês não imaginam, coração grande, cabe lá dentro toda a gente. Ficamos então com Albino, Cristina. Os teus olhos são lindos, olhavas para mim e me apaixonei sem me aperceber. Vou dançar contigo e falaste para mim. Agora só penso em ti. Nunca imaginei estar agora contigo, mas nunca me esquecerei o dia que te vi. Chama a Cristina, ser uma lanche, mas dá metade. méchant-chant, la méchante si tu es grand. Mon cœur ne craint pas, il pousse toi. Oh ma Christina, croyez-moi. Agora já chega da Cristinas, não é? Pois, um momento sim, mas sempre não. Música de boa, sim senhora, está tudo bem desse lado? Está mesmo? Ora, nem mais. Aqui alguns anunciozinhos, não se esqueçam então que o consulado honorário de Orleans, o consulado honorário de Portugal em Orleans, mudou de número de telefone. É o 02-38-62-6886. 02-38-62-68-86. Em francês, le consulat honoraire du Portugal à Orléans a changé son numéro de téléphone. Vous pouvez les appeler au 02-38-62-68-86. N'hésitez pas, on nous appelle et on vous donnera toutes les infos. Também para vous dire que o nosso grande artista Tony Carreira vai estar então no Zénith de Orléans no 21 de janeiro de 2022, onde a Rádio Arc-en-Ciel também vai ser parceiro deste evento. E sabiam que foi ontem a primeira vez que Tony Carreira subiu ao palco pela primeira vez após a tragédia que atravessou a vida dele, e foi um grande sucesso para aqueles que gostariam de ver como foi Casino do Estoril, então, onde ele estava presente ontem. E, emocionante, porque faltava uma Sara, mas houve uma Bibi, a Beatriz, que subiu ao palco. Foi emocionante para verem, talvez, através dos YouTube, talvez possam ver, e foi mesmo uma maravilha. Mas alguma coisa por aí? Sim, podemos. De certeza que estás em casa e estás aí a pensar em coisas más, em coisas tristes, e de certeza que tens um bom português e tens tempo. Se tens tempo e tens algum tempo a dar aqui para a nossa associação, não te esqueças que a nossa rádio procura animadores em língua francesa, portuguesa, porque não, para também relançar. Detesto esta palavra, mas é assim, tem que ser. Aquele programa que estava em nome do nosso grande animador Michel tem que um dia ter novamente o seu lugar, e se vocês conhecem alguém que gosta de música acordeon, mas sobretudo em francês, que era para alimentarmos então aquela parte de que era o seu programa ao domingo à tarde, não se esqueçam então de entrar em contacto connosco. Pode ser através do telefone 0238-434800, também através do mail, um mail que vocês podem mandar à nossa rádio, e cá estamos para responder. Através dos Facebooks, Facebook Cristina Portugal no Coração, os Facebooks dos animadores, e se tem algo que nos pode interessar, não se, não, podem sim senhora enviar-nos como é que eu ia dizer, um mail, enviar-nos uma mensagem, telefonar aos nossos animadores, que eles também respondem. E o mail da rádio é arconciel.iota@gmail.com. Música e muita mais, porque estamos aqui para isto, e ficamos com os Toca e Dança, a Franga da Clarice. Música. Sempre a gabar que um dia vai mostrar motivo de tanta vaidade que ela tem e nunca mostrou para ninguém, e não sabe se de alguém tamanha preciosidade. Quando viu que toda a gente fala disso, e há quem aposte nisso, a tentar adivinhar-me o segredo que ela tem e não mostra para ninguém, mas parece que houve alguém que ouviu e anda a falar. A Clarice, dei-lhe uma franga de estimação. Ninguém me disse se eu não vi. Até sonho em comê-la, acreditem ou não. A franga da Clarice, não há quem a visse, ou até quem lhe disse. Solta a franga, oh Clarice! A franga da Clarice, não há quem a visse, ou até quem lhe disse. Solta a franga, oh Clarice! Sou até quem lhe disse. Solta a franga, oh Clarice! A franga da Clarice, não há quem lhe disse. Sou até quem lhe disse. Solta a franga, oh Clarice! A Clarice anda-se sempre a gabar que um dia vai mostrar motivo de tanta vaidade que ela tem e nunca mostrou para ninguém, e não sabe se de alguém tamanha preciosidade. Na vila toda a gente fala disso, e há quem aposte nisso, a tentar adivinhar-me o segredo que ela tem. Não mostra para ninguém, mas parece que houve alguém que ouviu e anda a falar. A Clarice, tem uma franga de estimação. Ninguém me disse se eu não vi. Até sonho em comê-la, acreditem ou não. A franga da Clarice, não há quem a visse, ou até quem lhe disse. Solta a franga, oh Clarice! A franga da Clarice, não há quem a visse, ou

ya la saco yo, la saco yo. Pa' la morena, la que va ritmo reggaetón pa' la morena. Pa' que de vuelo su vestido de lentejuela. Con su cara moradita me muero yo, me muero yo. Se toma la gitana, también lo que pone y lo vacila hasta mañana. Porque le des casual y no se quede con las ganas. Deja que baile la gitana, que la rumba la pongo yo. Y rumbea, a mí me gusta verte cuando me lea. Cuando con mis canciones te sabrosé. Medio de la disco pa' que te vean. Ay, yo. Oh.

é isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. São tantas que não dá para fingir. Festas, romarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. Bitoque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. Filhos é castiço, cabelo postiço. Ora vira, vira, vira, vira e torna a virar. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora vira, mexe a bunda, ora vira, mexe a bunda sem parar. Não é 24 de agosto, mas hoje, sábado, temos cá presente então esta lindíssima voz, Mike da Gaita. Olá, muito bom dia! Olá, bom dia Cristina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. É um prazer estar aqui contigo para este ano, para falarmos um bocado do que é que se está a passar. Muito bem, muito obrigada a nós de ter respondido ao nosso convite e falarmos um pouco. Na verdade, Danos, já nos estás a meter um bocadinho de água na boca, porque é assim, tudo o que tu dizes nesta música a 24 de agosto é mesmo o que se passa, porque realmente é música, festas, é tudo isso e tudo está ali resumido. Muito obrigada, porque dá para arrepiar um bocadinho, sinceramente. Ah, obrigado. Obrigada a ti também, mas também ao teu lado temos a Silvia, que está cá presente também para falar dos seus trabalhos, é isso também? Sim, bom dia Cristina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Prazer meu também de cá ter então esta dupla hoje, a Silvia Ribeiro e a Mike da Gaita, para falarmos então destes novos trabalhos. Mike, fala-nos então como é que é, está tudo prontinho para este novo verão? Um pouco diferente, bem sabemos, mas é vida e temos que aceitar. Fazê-lo diferente, é, mas fazê-lo, não é? É? Isso está complicado um bocado em termos prontos de Covid e de restrições sanitárias e tudo isso, mas vamos fazendo algumas coisinhas, vamos à TV, temos alguns batizados, alguns casamentos também que vamos atuar, que aí já se pode. E também temos... Tenho aí novas músicas que estão a chegar. Brevemente, início de agosto, vai sair um novo tema com videoclip. Uma música também muito engraçada. Uma coisa tipo na onda Mike da Gaita, sempre naquelas brincadeiras com duplo sentido e com aqueles sons mais modernos, vamos dizer, sempre acompanhado pela concertina. E uns temas, umas coisas novas estão a chegar. Não vou desvender mais, mas é isso que está a chegar. Era o que eu estava a ver. Tínhamos ali para tirar o saco de rolhas, para tirar coisinhas aí de fundo. É isso, é isso. Mike, o que te faz de ti um cantor diferente e que tens a tua marca de referência, que é a concertina O Imigrante e as novidades? É bem isso? É isso, no que eu sou diferente dos outros é que eu tento sempre procurar sonoridades novas, tento sempre fazer aqueles sons mais tradicionais, populares, lhe dar aquela sonoridade mais à Mike da Gaita e pronto, acho que é isso que faz a minha diferença com os outros meus colegas. E pronto, eu sempre gostei de inovar, de trazer algo de novo e não de trazer algo que já está feito. Eu sempre fui nesta óptica. E continua sempre assim, que nós é o que nós gostamos também, porque assim, nós quando fazemos uma playlist aqui na rádio, o mais importante é termos a diversidade e termos coisas diferentes, porque se passarmos todos as mesmas, os nossos ouvintes pegam na mala e vão-se, não é? Exatamente, é exatamente isso. Mike, este verão diferente, bem sabemos, mas é assim, uma pessoa não tem que, não nos vamos deixar ir abaixo de todo e temos que ganhar garra e ir para a frente. Mas há coisinhas marcadas onde vos podemos ouvir e ver, e como é que se passa? Por enquanto, mesmo em termos de festas e de espetáculos abertos ao público, não há nada, não se passa nada. Até final de agosto aqui está tudo bloqueado, vamos dizer. Mas vamos ter, algumas pessoas vão ter a sorte de nos ver em casamentos, em batizados, que já estão marcados, privados, certo? E vamos passando na televisão também para mostrar um bocadinho as novidades que vão sair. Mas este ano, na verdade, que já há um ano e meio que está um bocado complicado para nós. Pois é. E não nos esquecemos, nós cá do outro lado estamos sempre à maneira diferente de escutar a vossa música. Claro que os concertos é a coisa melhor que pode existir para vós, para nós. Mas agora, olha, há todas as redes sociais, as plataformas e tudo isso que também ajuda para que vocês ganhem o vosso, não é assim? Sem dúvida. E as rádios com vocês também são muito importante para nós. Vocês passarem as nossas músicas para o povo continuar a ouvir, e quando isto abrir, assim, isto vai estourar. Claro que sim, vai ser festa todo o dia. Temos que dormir tudo agora. O que é que achas? Vamos dormir tudo agora e estar prontinhos. Isto quando vai abrir, isto vai ser dia e noite. Mike, então, novidades, muitas boas coisas e um grande prazer ouvir-te novamente após uma pausa, mas agora estás cá connosco, a música está a fundo e uma linda companhia ao teu lado. Uma coisa que notei, há um dueto com a Silvi? Há um dueto que vai sair brevemente, mas não para já. Ainda não está. Só para mais ou menos lá para o Natal, vamos dizer. É uma música que estamos a fazer para o nosso filho, porque já fizemos para a Shana, para a nossa filha. E agora estamos a fazer para o nosso filho, o Jayden. Pronto, demora um bocadinho mais tempo, porque são sempre aquelas músicas mais difíceis de escrever, que são mais sentimentais. E para não refazer uma música igual à da Shana, temos que pensar de outra maneira e ir por outro lado, mas estamos a fazer isso, a preparar isso para o nosso filho. Muito bem. É que assim, os nossos cantores pararam de cantar em palcos, mas continuam a escrever, continuam a ser aquelas... o que está escrito no fundo da gaveta, vocês continuam a tirar isso tudo para fora e, entretanto, fazer bebés, não é? Também, claro. Sem dúvida. Isso tem que ser. Temos que dar a volta por onde se pode dar e parar em morrer. Então, claro. Nós vamos continuar a trabalhar aqui em casa, temos o estúdio para gravarmos umas coisas e vamos trabalhando para que quando isto abrir tenhamos muito material para desvendar. Porque assim, em geral, vocês que estavam sempre em palco, nunca tinham tempo para nada, e agora houve aquele tempo. Demasiado, mas houve aquele tempo. É verdade, eu já não me lembrava passar um fim de semana em casa, já não me lembrava ir ao domingo à praia, já não me lembrava de muitas coisas assim que se fazem em família. E este ano só tivemos tempo de fazer estas coisas todas, tivemos mais tempo a dedicar aos filhos e à família, aos amigos, coisa que normalmente no mundo normal não, é quase impossível. Com pouco tempo que temos, espetáculos em todo lado, seja no estrangeiro ou cá em Portugal, é complicado dar tempo a quem nós gostamos, mas agora está, este ano tivemos tempo e sobrou tempo, até sobrou. Muito bem, fazem bem, aproveitem tudo isso. Silvia, agora, para me partilhar um bocadinho também para a Silvia, então, prontinha também para tirar esses novos trabalhos, já está aqui o último CD, e fala-nos um pouco então desse novo trabalho, desses novos temas prontos, outros já prontos, outros prontos a sair. Então é assim, estamos a preparar, como disse o Mike, novos temas para mim, para um novo álbum que irá sair, se Deus quiser, durante o ano 2022, tudo correr bem, de forma diferente também, com alguns temas diferentes do que se já ouviu no primeiro álbum, e pronto, e vamos trabalhando aqui, os dois. Muito bem. Estive parada por causa de, porque pronto, como todos sabem, tive o Jason, e pronto, quis como mãe dedicar o máximo a ele enquanto pequenininho, tive que parar um bocadinho, e pronto, e agora já estou de volta, e se Deus quiser, há de haver trabalho e muita música ainda para dar. É sim, havendo saúde, e aproveitem o máximo por esses miúdos, porque isso passa num instante sim, é verdade, a voar. Então aproveitem esses miminhos, esses carinhos todos, que é os melhores que há. É melhor do que uma música, é se calhar. É verdade. Muito bem, então. O máximo com eles. Muito bem. E entretanto, então, mandem-nos muitas boas músicas, que é o que nós estamos à espera. Recordar nosso Portugal. Silvia tem uma maneira de cantar totalmente diferente do Mike, e é isso também que faz o charme e a diferença da vossa, da tua música. Já temos aqui várias, que foi a Xana, Mulher Feliz, Único Amor, Tu Me Partiste, tudo que partiste. Tudo isso é músicas do teu primeiro álbum, e agora está outro que está prestes a sair, é isso? Sim, é isso, Cristina. Estamos, como eu disse agora, estamos a trabalhar estou a escrever novas músicas. Aliás, no meu primeiro álbum fui eu que escrevi quase as letras todas. Quem fez a melodia foi o Mike, que é o meu produtor, e pronto, neste segundo vai ser igual. Vamos a continuar a escrever alguns temas e é isso. O Mike vai me produzir outra vez e vamos muito assim, andando para a frente. Tem que ser. Entretanto, como e onde encontrar e entrar em contacto com vós, caso as pessoas necessitem de encontrar vossas músicas ou vos encontrar realmente vocês, tanto a Silvia Ribeiro como o Mike da Gaita? Como entrar em contacto com vocês? Pelas redes sociais, que acho que hoje em dia é o que é mais utilizado, contactando o Mike, no Facebook do Mike. Ou então pode ser também o Alexandre Barreira, que é o manager do Mike por todo lado. Também entrar em contacto com ele, também está nas redes sociais. Alexandre Barreira, ou Mike da Gaita. Muito bem. Muito obrigada a vocês os dois. Foi um bom momento passar daqui para falarmos então destas novas músicas que vêm e as que já cá estão e tudo isso. Obrigado, Cristina. Obrigado a ti e a vocês, a toda a equipa. Também queria dizer uma coisinha, que dia 22 de janeiro de 2022 já temos uma data marcada para ir para a vossa zona mesmo, para Orleão. Vamos estar na sala Montition, acho que é isso. Acho que é só a Montition. Muito bem. Ver agora. É isso. Vamos estar aí no 22 de janeiro e prontos para mais uma festa. Espero que já esteja aberto os espetáculos. É tudo que nós precisamos, é que isto abra para podermos sair e ir à festa, não é? Exatamente. Vamos lá ver se para o ano já está aberto. Muito bem. Muito obrigada a vocês os dois. Um beijinho muito grande. Obrigado, Cristina. Beijinhos. Obrigada e beijinhos. Tudo de bom, então. E um até breve. Tchau, até breve. Tchauzinho. Tchau. Obrigada. Obrigada. Agora no fim da noite vamos ver se a tua mulher já te consegue aturar. E com essa bebedeira pouco importa a maneira, para casa vais ter que entrar. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança do borracho. Mete o pé no ar e põe as mãos abaixo. Vamos lá fazer a dança.

teu maridinho pede um docinho que não lhe dás. Subalimentado é que homem casado nunca pode andar. Isto é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa anda a caminhar. Esquecendo o que preciso, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, o que vê de fora. São palavras chaves, quem não come em casa vai comer lá fora. Muita música. Lembram-se desta? O Marquito. Sim, senhora. E este miúdo Marquito, ouvíamos uma música que era assim destas. Vamos lá ver. E depois vamos ouvir a nova. Sim, senhora. Começamos por a mais velha e depois vimos a mais nova. Música Marquito Lusitano. Para ganhar notas, estou desesperado. Preciso ouvir dizer: não há nada sem trabalho a demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, te vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo tem de ser. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Visitando cheio de amor. Você vou dizer onde eu vou. Lá pra frente e mais só vou. Invejoso não sou. Partilhar só você. Partilhar só você. Partilhar só pode ser. Já chegou a hora. Vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar. Só quero alegria e saudade, fantasia. Quero força, energia. Deixa andar a magia. Vou te dizer quem eu sou. Musicando cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente e mais só vou. Invejoso não sou. Partilhar só pode ser. Partilhar só pode ser. Sem trabalho a demora. Nunca se acaba. Chegou a hora. Já estou cansado. que vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que me faz ver. Gosto do fim de semana. Vou te dizer quem eu sou. Musicano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador é bom. Vou te dizer onde eu vou. Lá pra frente é mais sabor. Invejoso não sou. Aquilo só pode ser. Estava a dizer então, Marquito, conhecemos-lo com o Lusitano, mas agora tem uma dupla, sim senhora, Marquito e Cordeone, A Vida Tem Valor. Escutem bem, por acaso, o novo trabalho do Marquito e do Cordeone juntos, por acaso, uma lindíssima dupla, vale a pena. Escutem bem. Diversidade que temos, já era de não haver mais tristeza. Mas ainda acredito que podemos viver em paz, sem fome e sem pobreza. E oi, seja como for, a vida tem valor. Será o amor. E oi, oi, seja como for, a vida tem valor. E oi, oi, no final das contas sempre será o amor. Mas o homem não goza enquanto vive. Ah, parece que só sabe destruir. Mano, não pode ser tão negativo. Somos nós quem devemos construir. Caldeone, tem razão, grande razão, a vida tem valor. E há que te agarra, não é, gente? Claro. Também podemos apoiar o Comitê Olímpico de Portugal, que está atualmente em Tóquio. E é saber que há 92 atletas portugueses e 17 modalidades desportivas que estão a representar Portugal atualmente, que os Jogos Olímpicos começaram. Então não se esqueçam de apoiar também, que é a nossa seleção, claro que sim. Claro, os nossos portugueses todos lá presentes e já medalhas, claro que sim, medalhas para nós, Portugal, sempre. Música, claro que sim. E agora que vai ser? Nem sei. Olha, a rainha do TikTok, vamos lá ver quem é. Serás tu? Será eu? Taninha, para ti, de certeza que és uma rainha do TikTok ultimamente. Música. Música e muita música tem que ser. Por isso vai e liga a aplicação ao som dessa canção que já ficou viral. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá na moda, vou na onda sem parar. Ele é rainha TikTok, ele é o rei TikTok, tá no grupo todo mundo sem parar. Joga lá em cima, agita e alegria, agora tô em modo gravação. Joga lá em cima, sobre energia,

esse amor que eu perdi me acabou sem querer. Renasceu a vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa. Deu dor, ai deu dor. A vontade no peito naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com fervor. Pois é, paleio, mais paleio, muito paleio e olha, e não se diz sozinho. já estou cá de novo. Muito obrigada a vocês terem participado neste programa. Obrigada de me ter festejado a Santa Cristina. Não sabia que havia tantas, mas somos muitas. Claro, uma força. Vamos, como é que eu ia dizer? Vamos fazer, como é que eu ia dizer? Uma associação das Cristinas. Que coisa, gente. Há muitas, de certeza. Tudo bom para vocês, uma boa festa então para todas as Cristinas. Um beijinho muito grande e então para a semana cá estou novamente com vocês para assim passarmos o melhor da música portuguesa e dois dedinhos de conversa com vocês e vai ser desporto, sim senhora, mexer o corpinho, nem só cantar e dançar, claro que não. Tudo bom, beijinhos muito grandes e então até sábado, boas férias, boa viagem para quem vai e quem está de volta. Bom retorno. Beijinho, tchau. Hoje te agradeço, mãe, és a minha vida, vejo feliz.